solução para que fosses minha estrela. Neste país, como eu adoro este nosso Portugal. Eu

dia chega a verdade. Sempre pensando em você, eu já não sei o que fazer. O teu cheiro ainda está na minha cama. Que feitiço você fez? Te amei logo a primeira vez. Quando chega a noite, o meu corpo te chama. Você não me atende e me ignora. Tô louco pra te encontrar, não vejo a hora. De que adianta ter uma boca assim tão linda, se já não beija mais a minha, se já não beija mais a minha. Quero o teu colo, fazer o que pagando, de graça ou pagando, oh, oh, oh, oh, oh.

está. Seguro na gaita e acredita, começo a tremelicar. Sei que sou muito tímida, mas começo a imaginar. Então, meu amor carinhoso, explicou tudo, tudo para mim. Eu experimentei, adorei. Agora posso dizer assim: que a gaita do meu amor é para pôr nos beiços, é para pôr nos beiços. A gaita do meu amor é para pôr nos beiços, mas atenção. Sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission arrive à sa fin. Donc moi, pour ma part, je vous remercie tous d'avoir passé ces deux heures en compagnie. Ce fut un plaisir pour moi. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, de 17h à 19h. Demain, vous retrouverez Christine à partir de 9h jusqu'à midi pour son émission Portugal no Coração. L'après-midi, vous retrouverez Rui André pour son émission Mais Vale Pedir. Et vous retrouverez aussi, bien sûr, Lionel dimanche matin dans le Téléphone Sonne. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end à tous. Pelo planeta, quando unirmos nossos corações e sentirmos um em vez de dois, vai ser o beijo que nós demos, vai se escutar no mundo inteiro. Quando o corpo e alma for um só, todos querem fazer como nós. arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Eu sou mais português que dia foi a chorar, com a esperança de dia regressar. Horas em Portugal Continental e na Madeira, 5 nos Açores. Nas notícias, saúde. Sempre que